Ucrânia. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Olá para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Live Set. Live Set. Depois das exuberantes Summer Sessions, estamos de volta para o formato habitual do Live Set e começamos com o Top Mundial, ou seja, os 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. Power Play. Número 10 para Twisted Society, Sign Your Name, a remix para um original dos anos 90 de Terrace Trent D'Arby. 10. DJ Zé Luiz. We'll be right back. Presente DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. 9. Número 9 para Rasmus Faber e Alf Tumble, featuring a famosa Candy Station. O single chama-se Wilder Side e escolhemos para ilustrar esta Wonderland Club Mix. É o número 9 esta semana. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana. E avançamos para o número 8, onde está SME Dancers, Love Dealer. Um tema que conta ainda com a participação de Justin Timberlake. Hey. You already know what it is that they can't. Avançamos para o número 7, o regresso de Alex Godino, o autor de vários famosos temas para dançar. Aparece agora com um novo single que se chama I'm in Love, I Wanna Do It. I'm in love. Número 6 para Axwell, que dispensa apresentações, está nesta 6ª posição da contagem com o single Nothing But Love. We'll be right back.

Chegámos aos três primeiros da contagem. Número 3 para Bromance, de Timberg. DJ Zé Luís. 3. Yeah. Número 2 esta semana para Labyrinth, Let the Sun Shine. We'll be right back.

In the mix, DJ Zé Luiz, exclusive mix. DJZLish.com Set. DJZLuis.com Live7 é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/live7. DJZeluis.com. Say DJZeluis.com.